controlar. Sabe dos meus medos, segredos, para de manipular. Minha lua, não vou permitir, tô ligada na sua. Você deseja me controlar. Sabe dos meus medos, segredos, para de manipular. Minha lua, não vou permitir, tô ligada na sua. O tempo todo todo tapa o olho para o dia.